Taxera 6922, bom dia. Informação forte na China, 370. Azul 4069. A filmação em curso é hotel Procópio? Azul 4069, autorizado Campinas, nível 340. Decolagem da piscina 0, primeira curva direita. Saída da EL, Leda, transição Motiva, UPS 1-0. Top do plano de voo. Acena 5040, controle 120, decimal 8. Azul 4069, correto, reporte pronto, pushback. Sinal estabilizado 9970. Liberal 9970, chame torre em 118, decimal 95. Foi, você também defendo, obrigado. Torre, liberal 9970, bom dia. Liberal 9970, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 014. Aguardando pista livre 9970. Liberal 9970, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-1, 0 graus, 8 nós. Livre pouso 9970. Salvador, bom dia, tá? 3890 para a cópia. Salvador, copia o tá? 3890. Prossiga, tá? 3890. Para a cópia. Vai. Aguarde um minuto, por gentileza, tá? 3890. Para a Fuca de Jamucaju. Valeu. Vai aguardar, confirma a sede a Fuca Aracaju, é? Geral 9970 no solo 09, libera a próxima direita, chame solo em 121 no decimal 9, bom dia. Libera 219, bom dia, até daqui a pouco. Federal 9970, táxi via Alfa, Juliante, Corrijo. Alfa, Quilo, Pátio 3, 4 Lima. Alfa, Juliante, Pátio 3, 4 Lima. Mais bravo. 2-1-1, bom dia. Informação, hotel mais copy número 2, dá o Lederone. Tá 3-1-0, pronto copy? Pronto copy, 3-1-0. Autorizado Salvador, Recife nível 330, rota conforme plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru. Após Aru, Romeo Fox 1-8. 5-0-3-3, transponde, controle 208. Zero Recife, nível 330, roda do plano de voo, decola pistão 2-0, curva esquerda, feita Puca, transição Aracaju. Após voo, Romeo Fox 18. 5033, transponde 208, controle de saída, TAM 3890. TAM 3890, tá correto, portão é 8, chame pronto, pushback. Negativo, vai chamar para o passo, tá? 3890. Estacionamento 21, azul 4069. Azul 4069 autorizado no último táxi. Autorizado, chama para o táxi. Ou Chanel 6219, pronto, vai. Autorizado, Salvador Galeão, nível 360, via rota do plano de voo, pista 10, primeira curva à direita, da Euleda, pós-voa direto Irume. OP 9857, conforme. 5044 no transponder, controle 208. Correto no 5, chame pronto. Salvador, TAM 3890, pushback, acionamento por 8. 3890, porta 8, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 3890. Reporte para descida, chegada 11:14. Autorizado 4 mil pés. 9-3, apresentação Daniel, posição 10. 9-3, chama no solo? Afirmativo. Ok, 9-3, informação hotel Galeão, nível de voo 360, pronto, Fábio? Afirmativo. Galeão autorizado 360, via rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva à direita. Subida da El, Leda, após voa Irume. 5047, transponde, controle 208. Autorizado 360, que é o Galeão, via rota, decola da 510, decola da 10, curva direita, sentido da El, Leda, voa e Rome. Transponde 5047, controle 208. Voo no 963. Voo no 963, ok. Correto, chame pronto, pushback, acionamento, botão 10. Câmara. Para o táxi da 3890, autonomia de 3 horas, alterna Natal, 168 a bordo. TAM 3890, táxi autorizado da outra vez 62. Autorizado da outra vez 62, 3890. Táxi 4069, com 102 a bordo, 440 galeão. Azul 4069, táxi à direita, até o ponto de espera da 10 via Índia, 1895, 1014, bom voo. 1014, 1895, obrigado, bom dia. TAM 3890, número 2, segue o Embraer da Azul, 1895, Catunha, 1014, bom voo. Autorizado, Embraer da Azul, quantidade 295, boa. Azul 4069, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vento 1, 10 graus, 08 nós. Pista alinhar e decolar, pista 069. Informação até o prossiga. Com informação até o solicita autorização Brasília, gol 965 aqui no pista 111. Cliente no 11, 1865, autorizado Brasília, 360, rota conforme plano de voo, pistão no 0, primeira curva direita, arbor, transição elétrica. O transponder 5054, controle 120.8. Autorizado Brasília, nível 360 via rota, a primeira curva é a direita, segue o perfil da arbor, transição elétrica, 5054. Passa transponder 1208, é o controle para o voo 1865. Luna 865, correto, confirmando a aerovia, piso Luna 7, conforme plano de voo. Afirma, do Luna 7, conforme plano, voo 1865. Correto, posto 11, estamos prontos. Camarão. Alô, bom dia novamente, voo 093, informação até autorização confirma, portão 4. 093, aguarde 4. Salvador, 629, propôs de acionamento em posição 5. Salvador, bom dia, TAM 3890, próximo a Tiara. TAM 3890, bom dia, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Ali, mantenha no 0, pista no 0. Salvador Azul 2783, informação hotel. 2783, mais 4. Colados 21, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato, bom dia, Azul 4069. Fome plano de voo, pista 10, primeira curva direita, arbor, transição, elefa, interceptor Pizulo 21, conforme plano, 5051, transponde 208. 1093 da Gol, autorizado com fim, 360, decolador 90 direita, árvore elefa, pêndulo 21, transponde 5051, controle 208. Correto, chame pronto, portão 4, 1093. Reporta 1093. E a saída da El? Sobre 340 via da El, azul 4069. Hotel Oceania 6225, transmite do hotel, autorização para Brasília. 6225, eu confere, aguarde cópia da EL, corrijo, aborda transmissão elétrica. Agora ele é aguardando, cópia Oceania 6225. Azul 273, pronto, cópia. Pronto. Vitória da Conquista nível 200-200, via rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva à direita, arbor, transição, eleva. 5046 no transponde, 208 ao controle. 200 aprovado, decolando a 0 direita, arbora, eleva. 5046, 208 ao controle, azul 273. Confirmando a rota do plano, após eleva, voa oplor, após direto. Posição 2 Lima, está correto, time pronto, azul 27813. Ocean 6225, pronto, lock. Ocean 6225, pronto, lock. Sandrei 517, reautorizado, via chegada, bom, desse mantém a 14. Ok, via 14, Sandrei 517. Na 3890 decolado aos 24, chame o controle em 120 decimal 8, bom voo. 208, boa. Por Salvador, bom dia, até 3890, decolou na 74. Por Salvador, até 3890. São 3890, contato radar, suba via Dael. Corrigindo, suba via Puca. Sobe via Puca, tá? 3890. Zona 1 até o ponto de espera via Índia 1895.014, bom voo. Portão 1-0, autorizado no 963. Dois, o nono, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Do 4958, acione e vem. Meia 5 milhas, sudoeste de Salvador, foi na proa de Mari, para chegada Mari, Ajuste do altímetro em Salvador 1014, reporte ideal para a descida. Desça e mantenha 050 na proa de Alagoinhas, autorizado chegada bom, 1014. Ok, eu vou no 865, portão 11. Podendo com a equipe de solo, tem o tráfego da companhia em retaguarda, pode livrar, autorizado. E após ativar o tráfego. Agora, o Fernando, autorizado, voo no 863. O táxi voo 963, com 4 horas, Campinas. POB, por favor. POB de 167. Copiado, 67. O 963 segue o táxi até o Traves do Meia Dúzia. Onde observa a companhia puxando no portão 4, número 2 no ponto de espera, 1014, bom voo, com 1895 na torre. Ok, 1895 na torre e vai esperar ali no 6, obrigado. Sétima torre na noite desse mal na vida. 395, bom dia. Azul 4069, chame Recife em 1251. Chame Recife em 1251. 254, obrigado. 0 no 4, vento 1, 1 0 grau, 0 7 nós, pouso autorizado, pistão no 0, check trem. Ok, pistão no 0, pouso autorizado, aeronave configurada, trans 3, 5 na frente. 1014, bom voo. Engine, 1895, bom dia, 1014, bom trabalho. Passaria do 2229, muito bom dia. Passaria do 2229, reporte ideal para descida. Proa de Mari. 1014, autorizado chegada, Mari. Possibilidade de proa de Duna? Mantém ainda a proa de Mari, aguardando Duna. 2229. 2229, foi ideal. 4958, descida Pia, chegada Mari, até 2000 pés, 1014. Gente, desce Pia até 2000 pés no 014, 4958. Tan 3890, chame Recife em 12685. 325, boa. Libertador, bom dia, papapá, marinha, papapá. Rota com o plano de voo, pistão 90, primeira curva direita, arbor, transição elefa, intercepta o peso Lu 17, conforme plano 5057 com transponder, controle 20.8. Brasília 380, decolando a 10, curva direita, arbor elefa, saída, peso Lu no 7, aerovia 5057 ao transponder e o controle 1208 para o 6225 que está no 07. Chanel 6225, correto, portão 7, ano pronto para o chuveiro acionamento. Chamará. Saldo bom no 865, próximo para o táxi com 130 a bordo. Está alternando Goiânia, 2 horas e 39 de autonomia. Pronto, bom no 865, táxi autorizado, deu ponto de espera da pista 10. Via Pátio Índia, 1895-1014, no voo. Pátio Índia, ponto de espera da 10, pista 14. Boa noite, né? Vai prosseguir para Salvador. Mantenha-se em condições visuais, 1014. Reporte visual com aeródromo. Ok, 1014, já está visual com o pronto, você está na vetória muito atrás. Gente, chame a torre em 1-1-8, decimal 95. Chama a torre, Mike. Estou no 7, corre. Grato com ele. Salvador, bom dia, papapá Lima, papapá Mike. Papapá Lima, papapá Mike, bom dia. É um helicóptero, está na deixada rotatória, para ajustes para pouso, no campo 045. Lima, papapá Mike, ajuste no 04, vento 120 graus, 08 nós. Autorizado o reporte visual com o filme já na final? Está na deixada rotatória, senhor. Sente autorizado para seguir reporte curta final para pouso pistão no 7, o Lima Papa Mike. Ok, reporte da curta final para o 7, Lima Papa Mike. Bono 093, vento 120 graus, 08 nós, decolagem autorizada, pista 10. Leva a decolagem 10, bom, 093. Gol 1963, após a rolagem do banho da companhia, autorizado a alinhar e manter pista 10. Ali manter 10, gol 963. São 3890, chame de Recife em 2085. Bono 093, decolado 35, chame o controle em 120, decimal 8, movou. 208, bom dia. Fale, Papa Mike, avistado. Repito, vento 120 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistola 7. Autorizado, Mike. Pouso 1093, contato radar na decolagem. Suba via árvore. Pouso 360. 360 via árvore. Pode voar, árvore, presente? 093 mantém inicialmente o perfil da subida aguardando. Vai bater o perfil. E fica no 7. Caner 62, 11, chame Recife em 125, décima 1. 1093, autorizado Alefa. Prode Alefa, Gol 093, grata. Eu vi a pista, reporte na Papapá, está livre. Gol na 963, vento no 20 graus, 089, decolagem autorizada, pista no zero. Produzindo, Gol 963. A tenta rolagem do banho da companhia, autorizada a alinhar e manter pista no zero após. E a fazer rolagem de mesa ali, mantém com 865, pista no zero. Gol no 649, terça via para 2000 pés, 1014. Isso, 2014, obrigado. Gente, no visual, estacionar a frequência livre, bom dia. Autorizada a final do procedimento, 14, reporte estabilizado. Autorizado LS da 1-0, reporte será estabilizado, 4-9, por 9. Frente Lima. Fala, Frente Lima, prossiga. Solicito autorização de reboque do PAD 3 para o PAD principal, posição 03. Ok, autorizado início do pushback, reporte para ingresso PAD principal. Alto e Anguilema reportará para a empresa no Pátio Municipal. Voo 1963. Contato radar na decolagem. Suba via Dael vigilante. Oi, via Dael vigilante. Passaredo 2229 para início de descida. Passaredo 2229, descida e mantém. 050 050 2229. Solo Salvador, azul 2783, na posição 2, Lima, para o feedback acionamento. Aguarde 273. Aguarda. Alfim, inquilino, solo. Alfa, quem é aquele mais curto? Qual é a posição do Pátio 3? 3 Lima. Ouvindo 3 Lima? Positivo, 3 Lima. E por visual, agora a nave ainda não iniciou o reboque. Aguarde a sua esquerda, um ATR vai iniciar o pushback. Após está autorizado, aqui após o táxi da TR autorizado. Alguém ali no CIENTE, após a passagem do ATR, iniciando o pushback. Azul 2783, pushback autorizado em coordenação com o pessoal 143, chama o táxi. Acionamento 625, 107 para o pushback, acionamento. Autorizado, chama o táxi, 625. Autorizado, chama o táxi, acionamento 625. O azul 2783, copiou o solo? Negativo. Autorizado, pushback, coordenação com a equipe solo. A sua direita tem um tráfego da companhia que iria iniciar o reboque, porém vai aguardar, ok? Pushback autorizado, chama o táxi. Gente, autorizado, chamará para o táxi. Gol no 865, decolado 241, chama o controle em 120, décimo 8. 208, obrigado. Controle ao Gol 1865. Gol 1865, contato radar. Suba via Arbor 360. Ah, vou 360, vou 96. Passa 90, vou 093. 093. Oito decimal oito. É, a mensagem foi entrecortada, não copiou, vão 093. Chame Recife em 1288. 288, bom final de semana. Uno 649 Liselier. Reduza para aproximação, tráfego Supra 7, 7 milhas reduzidas. Reduza velocidade, 49 da Gol. Passaredo 2229. Desça via chegada, Mari 2000 livre. ILS acusa localizador. Para 2000 acusará no localizador 2229 Passaredo. Bono 649, chame a torre em 1895. Salvador, bom dia, com 1649, está estabilizado em ILS, passando por 2000. Bono 649, bom dia, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso, informa o tráfego número 1, a uma milha da cabeceira. 649. Ok, 9,5 aqui, Mike. Papa Dama, 9,5 aqui, Mike. Qual é o horário do plano? 0945. Ok, 0945. Ainda não recebi o plano? Seria uma notificação Salvador-Salvador? É, Salvador, Veracruz. Já mandei ali para o hotel. Ok, aguarde cópia. Vou tentar localizar o plano aqui de JTS. Aguarde. Do 4958, no solo de 45, libera a direita, chame solo em 121 decimal 9. Librando a direita, chamada 219 do 4958. Azul 273, táxi autorizado, tem saída do pátio 3. É o número 2, vai seguir um 318 da Avianca. Ponto de espera da 0895-1014, bom voo. Gente, até a saída do pátio 3. O Azul 273. Desculpa, que segue 308 ali? 49, foi quebrando a segunda. 4908. Táxi via Alfa Kilo Pátio 3, 2 Lima. Ciente, Alfa Kilo Pátio 3, posição 2 Lima, 4958. Azul 273 solo. Prossiga. Desculpa a informação, mas seguiu um 308 da Avianca? Copiado. Ciente, ponto de espera 295, bom voo. O Xané 6225, táxi autorizado, Pátio Índia, 1814, bom voo. Salve Salvador, é o Papa Tango, Mike, X-Ray, Juliette, posição remota 14, solicita autorização de reboque para a posição 10 do pátio principal. Ok, 14 para 10 autorizado, chame táxi. Corrijo, chame a perna. Agora está rebocando, confirma? sinalização, solicitando reboque 14 para posição 10, confirme. Positivo, positivo. É o Papa Tango, Mike X-Ray, Juliette. Copiado, Mike X-Ray, Juliette, autorizado, o reboque chame ao término. Amarelo. 2229. 11895, obrigado. Salvador, eu passaria do 2229. Gol no 649, no solo de 47, primeira direita, chame solo em 121, no decimal 9. Passaria do 2229, ajuste no 0 no 4, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre. Pode. Paulo, bom dia, 649, livrou. Voo no 649, taxi alto, reporte antes das 10. Aí, portanto, voo 649. Paulo, geral 9970. 9970, geral, bom dia. Será possível correr na nível 43? Sua Salvador, bom dia, 362. Próximo ao ponto de espera, 390, pronto. Xener 6225, mantenha o ponto de espera. Ótimo, mantenha o ponto de espera, Xener 6225. Passarela 2229, vento 1110 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Pouso autorizado, pistão no zero, grato. Chamar o transponder, retiro o controle a porta 208. Controle transponder 5075. Transponder 5075. Correto, chame pronto, portão, corrija parte 3, 9070. Voo no 649, portão 5, via Juliette. 5, via Juliette, pegando. Como é que é o solo voltando? Você vai falar, vai. Ok, Salvador Veracruz, é, confirma a TGS em Veracruz e segue direto via corredores? Negativo, é, vou direto a gente aqui, o Salvador Veracruz, estou com 4 a bordo, estou com 5 no Colégio da Anadora. Copiado, não vem bem aqui, Marcos. Autorizado, Salvador Veracruz, o número 10, decolagem da pista 1 a 0, primeira curva direita, corredor axé, aciona 0132 no transponder, controle 208. Correto, chama o táxi, não vem bem, Mike. Está pronto, já para o táxi, com a torre ou com a torre? 295 para o táxi, não vem bem, Mike. Zero 9972, Cuca, transição Aru, aguardando o copo. Cuca, Aru, na Cuca. Para ingresso na pista. Bravo, informe número 2, Copa Guarani. Passarela 2229 no solo 51, libera direita, chame solo em 121 no decimal 9, bom dia. Direita 219, bom dia. Confirmando o destino, Serra November Bravo Zulu, nível solicitado 180. Ok, a saída da Borelefa, confirmando a decolagem 17. Sente mais corte, por gentileza. Salvador, é o Papa Tango, Mike X-Ray, Juliette, informe que temos o retorno na posição 10, baixo principal. Ok, parqueado na 10, gente. Bom, Salvador, passaria do 2229, boa. 2229, quilo, pátio 33 Lima. Quilo 33 Lima. Pistona 0, vento 1, 1 no 0 graus, 08 nós. possível decolagem 310, Oceania 6225. 0, primeira curva à esquerda, Pucca, transição Aru, 5103 no transponde, 208 ao controle. Correto, um trecho pronto, 9972. Solo, Salvador, Alfa Passando, Mike, X-Ray, Juliette, Fox, na posição 10, no parque principal. Ok, Mike, X-Ray, Juliette, confirmando, está parqueado no 10, estou ciente, obrigado. Bom dia, graças. O Sideral 9972, cortejamento correto, parte 3, tempo pronto, acionamento. Autorizado ingresso pista, táxi via pista no 7, ingresso em Quebec, reforço na Quebec. Tem clima? Alto, tem clima, ingressa no parque. Mike, Bravo, informe, pronto, copy. Salvador, Oceano, vem, Bravo, Zulu, plano Yankee, autorizado nível 180, via rota do plano, pista 17, primeira curva à direita, Arbor, transição Elefa, transponde 5072, controle 208. Oceané 6225, decolado 53, chama controle 120, decimal 8, meu voo. Controle 208, bom dia, Oceané 6225. Isso, no perfil da Arbor Eleva. R6225, contato. Aí da Arbor. O senhor poderia confirmar a informação? Foi executado o Channel 6225. Estado radar na decolagem, suba ao 380, via saída árvore. Via saída árvore, sobe ao nível 380, o Channel 6225. Bom dia. Ok, até agora não apareceu o plano aqui, aguarde, vou entrar em contato com o centro de Recife. Rio 5973, Pucca, Caju, guardando cópia. Novembrenk Mike, prossiga o táxi via Mike e Lima. Na Lima, transfere solo em 1219 para prosseguir o táxi. Recife autorizado nível 330 via rota do plano de voo, pista 10, primeira curva à esquerda, Pucca, transição Aru. O transponder é 5120, controle 208. Decolagem autorizada, pista 10. Ele vem colar 2723. Chama Aracaju. Controle em 98, 1203, transponde do Rio, 9973, pronto para o pushback acionamento. Rio 5973, correto, autorizado para o pushback acionamento, chama o táxi. Chama Absa 6570, tá na escuta? Ok, só confirmando, o horário do repetível é para as 10h25, por isso que não tinha chegado ainda. Tá pronto o copy agora? É confiado, pronto. Recife 35020, via rota do plano de voo. Pista 10, primeira curva esquerda, subida Pucca, transição Aru, 5123, no transponde, controle 208. Autorizado Recife 350, decolando a mesma Pucca, Aru. 1, 2, 3, transponde e controle de saída 128, no ar, 570. Correto, apenas confirmando via rota do plano de voo, né, para o Zulu 17, e a saída é Pucca, transição Aru, passa a posição Jama. Pucca, Jama, Aru, conforme a rota do plano, nível 350, ar, 570. Ok, está correto, portão 3, corrigiu, parte 3, chama pronto, 6570. Lá no 3, pronto, o ar, 6570. Confirme qual a posição do pátio? É a na última direita, posição 10. Ok, agora posição 7, é, de acordo com a nova marcação do pátio. O Abson está autorizado para o direcionamento, chamando o táxi. Chamada táxi, né? Azul 2783, ponto de Salvador, contato radar, suba para nível de voo 200, níveis das restrições de altitude. Sobe, mantém 200, livre das restrições, 2783, grato. Paulo, poderia confirmar o pushback simultâneo com o Rio? Rio, é 60, o Rio está na posição 3. Grato. Tchau, Fé Clima, bom dia. Eu espero vir ainda, 1895.014, bom voo, 9 Mike. Salô, Rio 5973 para o táxi, PLD 04, autonomia 250, Salvador. Rio 5973, eu sigo o Adson. Posso esperar 1895.014, bom voo? Vai seguir o Adson, no ponto de espera 1895, obrigado, bom dia. Aqui é o Rio, 5970. Prossiga, 5973. Isso, pode ser. Ah, não vou ter que aguardar o ápice agora? Afirmo, conforme orientado o táxi, a retaguarda do ápice, número 2. 1895-1014. Sim, só não pediu botar esse motorizado switchback de nota. Só botou uma aeronave na nossa frente, é isso que quer dizer. Solicitando pushback e acionamento simultâneo. Confirme, qual a solicitação? Pode ser, nós estamos indo para o mesmo lugar e eu vou ter o número 2 para ter uma decolagem agora, é isso? Afirmo, 5973. Claro, sua coordenação está errada, só sabe disso, né? Uno, 10 graus, 109. Acelerou 9972, aguarde. Solo da 6770. Prossiga as informações. PLD 02, 3 horas, alternando Salvador. 6570, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, 1895.014, bom voo. Ponto de 0, 0, 2, 9, 14, 9, 14, 9, 14, 9, 14, 9, 14, 9891, nascendo identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, NH10014. Alça carro 6570, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alça carro 6570, retifico, autorizado a alinhar e decolar pista no zero. Vento 1 no 30 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar, 109.